Oviedo. Sou eu, meu Deus, 273 graus. Mais uma vez escondido em um reino suburbano, não querendo nem saber de tanto se fuder. Todos os idiotas que querem aparecer e dizer alguma coisa. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Falou em dinheiro sem dinheiro. Com suas minas hippie andando de sandália, pensando que a vida é engraçada. E depois de tudo isso, só que eu me lesbianismo e se deixa na porta do vestibular. Sai pra lá, é a mesma coisa, a mesma ideia. Todos nós envolvidos entre crimes e misérias. Enquanto políticos lutando por CPI, você e daí? Vamos queimar um e mandar tomar no cu. Mas sou um rapaz delinquente, 23 anos, com aparelho nos dentes, tentando ser bonito. Que lixo.